Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. You ain't nothing but a hound dog. Fala, aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e agora eu quero uma caveira de cristal. Aqui é Vince Glotto ou Eduardo Spor, como preferirem, e a pergunta é: será que Jesus Cristo era um cavaleiro Jedi? Aqui é o Guga e Cazuza é o cara. Meus heróis não morreram de overdose. Olha aí. Polêmico já. Que o Mara Padre, o Fanático, e eu peço a vocês, parem de pegar no pé do George Lucas. Pelo amor de Deus. Parem. Parem, pois ele não tá sentindo nada que vocês estão falando. Pelo contrário. É, aqui a Azaghal, anão, e eu vou pegar no pé do George Lucas, sim. Ele é um idiota. Não, mas pega no pé dele quando foi ele o culpado. Só faz esse favor, pelo amor de Deus. Apareceu o nome do George Lucas no filme. Ah, ele é o culpado. Ele é o culpado. Vamos culpar quem é quem, é melhor. Não, olha só, o Ned tá achando agora que a gente vai detonar Indiana Jones, mas não é isso que vai acontecer. Estamos aqui para falar de Indiana Jones 4, o Reino da Caveira de Cristal, na parte B do nosso Mega Nerdcast de Indiana Jones. E vamos falar sobre todos os spoilers. Se você não viu, esquece esse Nerdcast, vai ouvir só depois de ver o filme. Nós vamos falar do que agradou, do que não agradou, quem gostou, quem não gostou. E as caveiras de cristais existem mesmo ou não existem, rapaz? Qual é a dessa parada, essa lenda que muita gente estranhou? Só seu... estranhou quem não ouviu o Nerdcast anterior, meu. E-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, nerds. Vamos para a nossa leitura de e-mails e caneladas sobre Indiana Jones. Não tem caneladas. Não tem, a gente não erra nunca, né, cara? Vamos lá para os recados da paróquia, Azaghal. Sim. Primeiro eu quero dizer que nós recebemos muitos e-mails a cada semana. E esse ano, então, os ouvintes do Nerdcast aumentaram em proporções geométricas, em escalas geométricas, né? Então, cara, não dá pra gente responder todos os e-mails. Quanto mais ler aqui no Nerdcast, né, cara? Então, vou agradecer a todos que mandam e-mail. Pedindo... Não, e aquele negócio de botar resposta automática é caído, né? É, dá no mesmo, né, você... É, exatamente. Obrigado por ter escrito para o Jovem Nerd. Em breve entraremos em contato, sabe? Whatever, né, cara? É, significa que um robô leu o seu e-mail, sabe? A gente lê os e-mails, né, cara? Mas é impossível ficar respondendo a todo mundo. Não dá, cara. Não dá tempo, senão a gente não ia fazer mais nada na nossa vida, né, cara? Eu confesso que às vezes eu passo aqui um olho e falo boring e fui pro próximo. É porque tem muito maluco nesse mundo, né? É, a gente lê, cara. É, ainda é possível ler. Pois é. Tem um cara que fala assim, todo Nerdcast, ele fala assim, aqui é o fulano de sei lá o quê, este Nerdcast foi fenomenal. Aí, só isso. Aí no próximo ele fala, aqui é o fulano de não sei o quê, este Nerdcast foi sensacional. Esse cara, eu tenho medo desse cara, rapaz. Sabe, palavras curtas... Sabe, tem, eu tenho muito medo. Esse tipo psicótico absurdo. Dicionário do Nabomber, né, cara? É, exatamente. A gente também tem que agradecer às milhares de pessoas que mandaram e-mails, mensagens, twitters e orkuts de parabenização pela nossa vitória no IBEST. Exato, nossas 3 bolas douradas que vamos receber de fato, né? Sim, vai chegar aqui em casa, eu travei todas, de sacanagem. Ai, ai, que ótimo. E como no último Nerdcast nós agradecemos muito aos nossos colaboradores Alan Polar e Vinícius Schiavini, eles falaram, pelo amor de Deus, querem nos comer vivos os outros colaboradores. É verdade, então a gente tem que ler a listinha dos outros colaboradores, né, cara? Que o Jovem Nerd News, eu vou te dizer que foi uma parada que impressionou. Pô, né? Não, foi foda. E começou tímido, quem não quer nada, né, cara? Não, e cara, vai ficar melhor ainda, aguardem. Porra, e aí tá aí, cara, ganhou de lavada. Pois é, e graças ao, assim, o Vinícius Schiavini e o Alan Polar são editores, né, eles estão... Né, cuidando das notícias geralmente, mas nós recebemos também muitas notícias do Anderson Argentoni, do Oliver Pérez, do Juliano Yamada. Oliver Pérez é uma máquina. É uma máquina de escrever, cara. É impressionante. Daniel Lustosa também manda coisa. Leandro Ferreira, o Son Elric. Muito obrigado. O Leolas... As pessoas, né, cara? A gente tem que pensar antes de, sabe? Eu espero que não seja o seu nome, cara. Se for um apelido, a gente tem que repensar. O Rafael Januzzi, ou o Rafael Jacuzzi, né? Rafael Jacuzzi, nosso grande amigo, cara. Gabriel Cruz, Squitter, aí, amigo do Leolas. Rafael Santos, Jackson Bezerra, Leonardo Cruz e Ricardo Araújo, que é irmão do Rafael Januzzi. Olha, você sabe! Que bonito! Ah, você me subestima pra caralho, cara. Eu nunca achei que você soubesse. E muito obrigado a todos os ausentes. Espero que vocês voltem. O Jovem Nerd adora receber notícias de todos os cantos. É porque o Jovem Nerd News tem 150 colaboradores cadastrados, né, cara? É, pois é. E só 10 mandam. Ah, esses aí que a gente citou são regulares, mandam sempre. Tinha uns que mandavam bastante e pararam de mandar. Deve... Não, a vida é isso, né, cara? A vida, né? Seguem as suas vidas. O cara arranjou trabalho, sei lá o quê, né, cara? É, tá certo. Às vezes o cara é fã do Jovem Nerd só por um período. Depois ele sai dessa, né? Não vai participar, não vai ser, né, fazer parte da equipe que ganhou o melhor blog de notícias de 2008 é no Prêmio IBEST, né, cara? É. Fica pra próxima. O que tu vê no teu trabalho? Me diz aí. Muito bom, muito bom. Então vamos ao primeiro e-mail. Guilherme Anabal, Rio de Janeiro. Estou mandando esse e-mail para dizer que o Jovem Nerd estava certo quando apontou que o plano inicial de George Lucas para o terceiro filme era ambientá-lo num castelo mal-assombrado. Falamos de Indiana Jones, a trilogia, no último Nerdcast. O roteiro foi aprovado por Lucas, que colocaria Indy viajando até a África para encontrar o ídolo Rei Macaco. Olha os macacos aí, Zagal. Que concederia imortalidade a quem o possuísse, né? Mesmo roteiro do outro, né? O Marcus Brody retornaria e a Indy Girl seria uma antropóloga inglesa chamada Claire Clark. E aqui está um roteiro, ele mandou vários roteiros cogitados pro quarto filme que foram rejeitados, e ele mandou um aqui que eu achei muito interessante, eu vou ler, que seria Indiana Jones e o Continente Perdido. Não sei se procede, mas em 1994 a revista Daily Mail alegou ter encontrado o roteiro do quarto filme de Indiana Jones, e aparentemente o roteiro era centrado no Continente Perdido Atlantis. E teria Sandra Bullock, olha aí, no auge de seu sucesso, como uma sidekick interesse romântico, Indy Girl. Tempos depois, a revista retomou falando que o roteiro não foi aprovado. Mas essa história foi tema de uma coisa que eu esqueci de falar, do jogo Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Um daqueles jogos adventures da LucasArts que são espetaculares. Esse jogo fez parte da minha vida, Azaghal. Sabe, tipo o Full Throttle, que você conhece? Uhum. Então, era com Indiana Jones, era uma coisa absurda. E descobrindo a cidade perdida de Atlantis era muito maneiro. Eu tenho saudades, não quero ver Regra dos 15 anos. Não quero ver de novo esse jogo, que era muito mal feito. Mas marcou seu período. O que o Indiana Jones não fez, né, porra, cara? Pois é. Tem um post muito bom no blog do Inagaki, no Pensar no Loquece, que é uma biografia não autorizada do Indiana Jones. Ah, ele pega todas as referências e traça a linha de vida do personagem. Muito maneiro. Bem legal pra quem gosta, cara. O cara... Inagaki, né? Não precisa falar muito. Evandro Tertuliano. Ó, o Tertuliano. Tertuliano. Esse cara certamente é alienígena. Tertuliano. Porque o cara não botou idade, não botou da onde escreve, ainda tem o nome de Tertuliano. Ele é do planeta Tertúlia. Exatamente. Fantástico Nerdcast sobre a trilogia e excelente esquema de dividir em duas partes, jovem. Ó, ideia do Azaghal. Sou um grande fã dos filmes, embora tenha assistido um pouco mais tarde. E assim como o Jovem Nerd, meu preferido é A Última Cruzada, pois acho que a interação entre o Indy e seu pai é perfeita. Os comentários de vocês deram uma nova perspectiva sobre muita coisa nos filmes. E aproveitando, queria agradecer pelos Nerdcast sobre ufologia, pois ajudaram bastante no último filme. Olha aí. A gente é foda, nós somos foda, cara. Caraca, nós cara. Essa foi demais, esses últimos dias. Nós estamos em sintonia com o mundo, cara. Ele diz aqui, muito bacana ver as linhas de Nazca serem abordadas no filme. Algo que vocês disseram sobre o chapéu ser parte do corpo do Indiana é a mais absoluta verdade. Em muitos momentos, quando o chapéu estava em perigo, eu exclamava, não, o chapéu não! Além disso, muito interessante as citações de Star Wars, mas vocês esqueceram do Clube Obi-Wan, onde ocorre o final da aventura em Xangai, no Templo da Perdição, no início do filme. A gente não esqueceu, nós falamos, mas rodou na sala de edição. A gente falou? Nem lembro. Eu lembro de ter cortado. Falei, ah, você lembra? É porque eu, quando escuto o Nerdcast finalizado, eu perco tudo que foi cortado. Pra mim, nunca existiu, né? Bruno de Oliveira, Paracambi, Rio de Janeiro. Muito irado o Nerdcast sobre Indiana Jones. Tipo, eu faço engenharia e fui forçado a perguntar pro meu professor se é possível aquele mecanismo de autodestruição do primeiro Indiana Jones, de todos os Indiana Jones. Se eles se dessem ao trabalho, em vez de gastar o tempo que eles gastam fazendo aquele mecanismo em proteger o item, eles não podem destruir nada, cara. Pois é, né, cara? E a complexidade daquilo é impressionante, cara. Mas então, tipo, tirar um peso da plataforma e ela descer em vez de levantar, ele achou a pergunta construtiva, o professor de engenharia dele, falou que vai pesquisar e me dar uma resposta. Quando sair o aviso, agora eu quero uma resposta. Ah, estamos aguardando. Rodrigo Junqueira. Sou de São Paulo, mas atualmente moro em Los Angeles. Aí, Jack Bauer. Achei bem bacana esse último filme e preciso perguntar, algum outro nerd também viu os Indivuduz na sala do tesouro arqueológico dos seres interdimensionais, alienígenas ou não? Olha só. Cara, ele disse que tava olhando o filme, na tensão, aquela loucura toda, e de repente ele viu lá no fundo diversos bonequinhos do Dr. Jones com chapeuzinho e tudo. Cara. Olha, eu vou dizer que eu li esse e-mail dele durante a semana e da segunda vez que eu fui ver o filme, eu fiquei que nem um maluco procurando. Não vi, cara. Alguém mais viu? Eu tô vendo muita coisa. Tá vendo escudo de Capitão América não sei aonde, Hilary Swank no cassino. Tá vendo tudo, cara. Sinistro, né? Eduardo Figueiredo, 26 anos, Rio de Janeiro. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo último Nerdcast, foi um dos mais divertidos dos últimos tempos, blá, blá, blá. Nessa sexta-feira, fui assistir o novo Indiana Jones com a minha namorada e meus amigos, e logo após o término do filme, fomos tomar um chope no bar informal. Ah, eu não acredito que você separou esse e-mail. Chegando lá, por quê? Chegando lá, tem que ler, cara. Chegando lá, encontro para minha grande surpresa, Zagal, o Mário Abad, o Fanatic, cujo trabalho acompanho tanto no Nerdcast como no Almanac Virtual. Decidi cumprimentá-lo pessoalmente e me anunciei como um ouvinte do Nerdcast. Comentei que tinha visto o filme, mas não tinha gostado tanto quanto da trilogia original e retornei pra minha mesa. Passando algum tempo, sou surpreendido por um garçom com um chope pra mim, apesar do meu copo ainda estar cheio. Comuniquei-lhe que não tinha pedido chope, quando de repente escuto a seguinte resposta. Este chope já está pago, e foi pago por um nerd. Olha o Maravage, cara. Ai, meu Deus, cara. Em cima do ouvinte, que horror, cara. Eu não acredito. Gostaria de mandar um abraço para o pessoal do Nerdcast e falar para o Maravage que da próxima vez o chope vai ser por minha conta. Olha isso, cara, mandando... Topinho pro Maravage. Olha só, tá demais isso, né, cara? Ai, o cara vai ao cinema... ganha a entrada pra ver Indiana Jones. É. O outro vai encher a cara e ganha chopinho no Marabade. E a gente tem o quê, né, cara? Muito bom. Então vamos lá para Indiana Jones 4, rapaz. Avisando, né, que esse Nerdcast é uma zona de spoilers do começo ao fim, né, cara? Pelo amor de Deus, toca a música rapidinho aí, você já sabe. Nós demos a chance uma semana pra você ver o filme. É, então se prepara. Não viu, agora aguenta. Ai, ai. Muito bem, vamos lá. Vamos falar de Indiana Jones, um filme que, pelo que eu vi no Jovem Nerd, dividiu opiniões, apesar de Marabade falar que a crítica mundial foi ótima, né? Isso. Os números de bilheteria foram excelentes também, né? Foram excelentes. Isso aí não quer dizer nada, porque se uma pessoa gostou e outra não, ou se 10 gostaram e uma não gostou, dividiu opiniões de qualquer forma. A notícia... Só não divide opinião quando todo mundo acha a mesma coisa. Então, mas em comparação com o Homem de Ferro, eu acho que dividiu mais do que Homem de Ferro. Tipo, praticamente, não vi ninguém falando mal. Todo mundo gostou. Agora, Indiana Jones, eu vi quem gostou muito e quem não gostou nada, sabe? Eu vi, cara, o George Lucas, você arruinou minha infância. Sabe? Mas na minha sessão aqui, no Leblon 1, todo mundo aplaudiu, isso que interessa. Isso é verdade. Eu vou te dizer por que algumas pessoas não gostaram do filme, detestaram o filme. Eu vou te dizer por quê. Pessoas... Eduardo Spohr, é melhor você dizer por quê. É verdade, né? Vambora. Por que você não gostou do filme? Não, eu acho que foi uma sucessão, assim, é uma sucessão de coisas, não é só uma coisa que... me fez não gostar do filme, né? Uhum. Acho que, claro, que tem um pouco da expectativa, né? Que isso é normal, né? Então, isso que eu queria falar. O problema desse filme, o maior problema, foi o monstro, né, Azaghal? Ah, esse monstro, graças a Deus, não me pega mais. É o monstro da expectativa, cara. Que arruina... É um problemão, cara. Porque a pessoa, ela vai criar... A pessoa, o ser humano, ele tem uma tendência a imaginar as coisas, né, cara? Exatamente. Então, normalmente, o que acontece? Você imagina... Isso aconteceu comigo diversas vezes em vários filmes que eu podia ter curtido e achei uma merda, sabe? Uhum. Não sei se no caso do Howard Super Pato foi esse caso. Mas você cria um filme, você, sabe, já gera o sentimento que você quer e tudo aí. Quando a parada não corresponde, porque não é impossível corresponder a qualquer expectativa, fudeu. Pois é, exatamente. Não, mas você podia falar também isso da Última Cruzada, né? Que foi um filme que levou algum tempo pra ser feito em relação ao segundo e mesmo assim superou. Então, mas isso é raríssimo, né? Mas engraçado, a crítica não gosta da Última Cruzada. A crítica gosta do primeiro filme, Caçadores da Arca Perdida, acha a Última Cruzada mediano e acha o Templo da Perdição horrível. Essa é a opinião da crítica. Uhum. E aí? A crítica não sabe de nada, essa que é verdade. Não, calma. Estamos no Jovem Nerd, onde os nerds escutam o Nerdcast. Então vamos ver a posição dos nerds. Very funny! Very funny! Eu vou te dizer, pessoas que não gostaram acharam que o tema não combinou com o universo Indiana Jones que elas tinham em suas cabeças. Eu tive essa impressão também. Eu acho que, assim, eu acho que é um tema maneiríssimo, muito maneiro pra ser explorado, só que talvez no universo Indiana Jones não tenha se encaixado muito bem, né? Junto com você, existem outras pessoas também achando a mesma coisa. Pô, Indiana Jones, alienígenas, disco voador, não se mistura. Muitas pessoas pensaram assim. Mas eu vou te dizer, cara, que essa história da caveira de cristal, ela tem um embasamento arqueológico muito maneiro e que ela simplesmente não é muito popular, eu acho, entre aqui o nosso meio das pessoas que viram o filme. Eu mesmo conhecia muito pouco sobre essa lenda e fui descobrir agora, junto com o hype do filme, e achei maneiríssimo. Eu achei que tinha muito a ver com o Indiana Jones, a história, entendeu? Principalmente pelo contexto. A gente vai abordar isso quando começar a falar do filme. É só pra galera saber, cara. Existem diversas caveiras de cristais de verdade. 13. Né? No 13. Mundo. Não, 13 é a lenda. 13. Então, mas se a lenda tem 13, cara. Não. Olha só, tô falando descobertas. Cara, olha só, se existe uma lenda e existem algumas caveiras, é porque as outras estão pra aparecer. Ah, então tá bom. Então, mas são várias caveiras, réplicas de crânios humanos, algumas mais parecidas, outras menos parecidas com o crânio real, em questão de tamanho, proporções, etc. E elas são feitas a partir de pedras, de rochas, né, de cristais, né, gigantes, né. São 6 caveiras encontradas, sendo que 4 estão em coleções particulares e 2 são em coleções públicas, que todo mundo pode ver. E a mais conhecida, a mais importante, é a caveira Mitchell Hedges, que é mencionada no filme. John Jones fala, eu era fascinado pela história da Mitchell Hedges, da caveira Mitchell Hedges. Você sabe que o nome da caveira é Max. Não, Max não é a Mitchell Hedges, é outra. Tem uma mulher que tem uma caveira de cristal que ela acredita que ela tem poderes curativos, que ela recebeu de um curandeiro tibetano e tal. E ela vai na casa das pessoas, as pessoas fazem sessões com a caveira de cristal e dizem que se sentem melhor e tal. E ela disse que recebeu uma intuição que o nome da caveira é Max. Não, a caveira falou com ela. É o que ela diz, né, cara? Não abriu os dentinhos de cristal e bateu, não. Falou telepaticamente, sabe qual é? Exato. Ela falava, minha caveira, ó, caveira é a puta que pariu. Meu nome é Max. É verdade, a gente viu no documentário no History Channel isso, ela deu entrevista e tudo. Very funny! Very funny! A Anna Mitchell Hedges era uma garota que estava com o pai, Michael Mitchell Hedges, que era explorador. Em 1927, estavam aqui na Mesoamérica, né, ruínas maias e tal, e ela descobriu, ela achou a caveira. Por que ela é mais importante? Porque ela é a mais parecida com o crânio humano, de proporções idênticas. Ela é feita em quartzo, é a mais limpa, mais transparente de todas, e pôde ser examinada por diversos cientistas e tal. Em 1970, ela foi examinada no laboratório da Hewlett-Packard, da HP, né, que faz impressoras e etc. E etc, né, cara? Etc que é preocupante. Etc, por exemplo, analisar caveiras de cristal. Eles fizeram vários testes científicos, cara, e um dos membros da equipe na época falou: olha, o meu parecer técnico é, essa escultura não deveria existir. Porque, sabe, não descobriram como ela foi feita, como ela foi esculpida, como ela não tem marcas de ferramentas e... Alegam que os astecas e os maias não tinham as ferramentas necessárias para fazer aquilo. Exato, né? Exato. Hoje existem dúvidas sobre a origem antiga dessas caveiras. Eles acham que foi uma coisa feita no tempo moderno e foi implantado, isso, né, para que parecesse uma descoberta misteriosa. Mas o que interessa mais pro George Lucas, Spielberg, quando eles estão fazendo um roteiro de filme de Indiana Jones, não são os fatos arqueológicos, são um mistério envolvendo, né? Claro. Então, por exemplo, essas caveiras, elas existem, elas estão por aí desde o século XIX, o nego publica coisas sobre elas, e óbvio, cara, tudo que você não sabe a origem entra aquele manto de mistério, né, cara? Fica mais fácil de inventar no filme, né? Exato, né, cara? Sabe o que eu tô me lembrando agora, cara? De um filme de terror chamado... É porque o nome do filme é House, né? Eu não me lembro agora como era o nome em português. A Casa do Espanto. Clássico. A famosa Casa do Espanto. Que é com o herói do... super-herói americano, né? Exatamente. Super-herói americano. A continuação, que eu não sei se é com ele, tem a caveira de cristal, cara. Exato, exato. É muito maneiro esse tipo de... de mistério existe aí em outros filmes antigos e tal, não sei o quê. Então, quais são as lendas envolvendo as caveiras de cristais? Um que elas têm poderes, de alguma forma, um acredita que é poder curativo, outro... Mas um dos principais mitos é que elas são... As 13 caveiras reúnem uma quantidade de conhecimento absurdo sobre tudo, sobre toda a sociedade, universo, etc e tal. E elas devem ser reunidas, né? Essa que é a lenda. Tem lendas indígenas americanas que dizem que homens vieram do céu... O céu se abriu, né, e deuses desceram e trouxeram as caveiras que continham todo o conhecimento que eles deveriam aprender sobre tudo, sobre a vida, como viver em sociedade, universo e tudo mais. Exato, né? E aí, hoje em dia, muita gente fica com esse negócio dos deuses astronautas, né, que essa loucura de você, né, as pessoas acharem que os maias, os astecas tiveram alguma conexão com seres vindos fora do planeta, né? Essas lendas... Exato, né? Essas lendas se encaixam perfeitamente. As pessoas ficam: será que isso veio de outro planeta, de outra dimensão, de outro lugar? Então isso, cara, pro George Lucas e pro Spielberg, cara, porra, é perfeito, perfeito, perfeito pra fazer uma história de Indiana Jones, né? E eles cresceram com isso, né, cara? Exato, exato, né? E a coisa que eles mais adoram é isso. Eles gostam muito mais disso do que a Arca do Santa Graal, né? Vamos ser bem claro, né? Vai, funny! Vai, funny! E George Lucas, ele desde 92, ele queria filmar uma história do Indiana Jones, o jovem Indiana Jones, na época que tava saindo a série, lembra da série, jovem Indiana? Isso, na televisão. Ele queria fazer um capítulo em que ele e o Belloc, que é o vilão do primeiro filme, da Arca, né? Quando eles eram amigos, eles encontrariam uma caveira de cristal. Ele tava louco por esse tipo de história. Só que aí ele acabou que não filmou e ficou na cabeça dele. Mas é muito maneiro que essa parada da caveira de cristal sempre teve no universo de Indiana Jones. Pra quem gosta de universo expandido, o Indiana Jones também tem universo expandido. Tem livros oficiais, isso, editados pela Bantam Books. Um cara chamado Max McCoy escreveu 4 livros sobre Indiana Jones. E nos 4 livros deles, a caveira de cristal é um tema recorrente. Max McCoy? Pariu, Max, né, cara? É o nome da caveira, compadre. Max McCoy escreve sobre Indiana Jones, né, então, cara? E o Chuck Norris fica onde? E é muito maneiro que quando o Indiana Jones fala que na vida dele ele sempre foi fanático por esse assunto, ele tá citando essas coisas dos livros do Indiana Jones, né? Universo expandido, muito maneiro. São easter eggs pra quem é mega fã de Indiana Jones. Parada... É, teve gente que ficou maravilhado quando viu isso no filme, né? Chegou a sair lágrima dos olhos, porque, tipo assim, eu li aqueles livros e serviu pra alguma coisa, né? Exatamente, finalmente. Eu acho que a polêmica surgiu aí, talvez não seja nem pela caveira de cristal, pelo mistério da caveira de cristal. Acho que isso aí é maneiríssimo. Eu acho que, de repente, a polêmica surgiu por causa da origem da caveira de cristal, então, né? Se você tivesse, por exemplo, se a caveira de cristal não fosse, existisse um universo que eles colocassem no filme, mas não fosse uma coisa que viesse de alienígenas, fosse como... Se fosse, de repente, uma seita, como teve no segundo filme, uma coisa parecida, talvez a polêmica não tivesse sido tão forte, né? Porque eu acho que a coisa que pegou aí foi essa misturar essa parte de misticismo, né, que sempre teve, com a questão tecnológica, com a questão dos alienígenas, tá, que é uma coisa mais assim científica, né? Então, acho que essa foi a grande polêmica do filme, mas né? Que gerou, né? Mas por outro lado, eu vejo de uma outra forma. Esse tipo de coisa faz parte dos próprios mitos envolvendo a caveira de cristal, dela vir de outro planeta e tal, não sei o quê. E considerando a época em que se passa a história, isso, a era nuclear, começa a loucura por OVNIs e tal. E a própria ligação da caveira de cristal com seres de extraterrestres e tal, eu acho que pra ele, eles foram felizes até em juntar essas coisas que ambientou o filme na década de 50 com tudo, com pegada, com o pé na porta, sabe? Esse é o outro lado da história, né? Quer dizer, esse é o mérito do filme, ao meu ver, né? O mérito do filme é justamente eles terem captado a essência dos anos 50, né? Da cultura popular dos anos 50, do fenômeno OVNI, né? Que tinha aparecido, desses filmes todos, A Guerra dos Mundos, O Dia que a Terra Parou, né? Todos esses filmes que na década de 50, acho que eles conseguiram captar muito bem. Esse acho que é o grande mérito. Agora, também tem o outro lado, foi o que eu falei, né? Então, daí a polêmica. Eu tô colocando os dois lados, assim, os dois faces. Exato. Então, essa que é a parada que divide em que a mesma coisa me agradou e não agradou você, por exemplo. Pois é. É fácil, cara. Existem pessoas ranzinhas e pessoas que gostaram do filme, cara. É simples, David. Tem gente que é ranzinza, que não quer mudar. Olha, o troço ali é preto e branco. Tu só pode ser preto e branco. Ah, o cara botou um vermelho, tem mais gente. Botou um vermelho, ficou ruim, entendeu? Eu, particularmente, achei genial, assim, a mudança de enfoques. Cara, quando eu vi que a parada era sobre alienígena e, sabe, Área 51, ou Hangar 51, não foi primeiramente mostrado ali, eu achei do caralho, sabe? Falei, porra, excelente, cara. Que, de novo, sei lá, mostrar agora Indiana Jones e os lavadores do Santo Sudário. Pariu, né, cara? Chega, né? A Arca de Noé agora. Quando eu vi esse filme, que é uma coisa completamente diferente, não tem, assim, uma refilmagem do primeiro filme, já achei interessantíssimo. Eu gosto do terceiro filme, tá? Antes de falar mais nada, eu gosto, vibrei, adorei. Se você pegar o roteiro do Caçadores da Arca Perdida e comparar com A Última Cruzada, os roteiros são idênticos. São praticamente idênticos, o roteiro em si escrito. Ah, o Spielberg não gostou do segundo filme, o segundo filme não deu o dinheiro que deu o primeiro, então os dois se juntaram pra fazer um terceiro filme e apostaram na fórmula que deu certo no primeiro pra garantir uma grande bilheteria e que o troço fechasse com chave de ouro. Ah, mas o George Lucas sempre faz isso, né? O Retorno de Jedi também é a refilmagem do episódio 4, Nova Esperança. Você pegar cena por cena, cara, é igualzinho. São os mesmos alemães, o mesmo artefato bíblico, são as mesmas coisas. Exato. Então, eu achei interessante nesse último filme que eles mudaram. Vocês podem até achar que mudaram pra pior, mas que mudaram, mudaram. O único defeito que eu vi no filme, cara, é que eu achei o filme curto. Eu queria mais, cara. Eu queria que fosse mais calo entre o Indiana Jones e a Marion, que eu achei que, cara, ficou muito rápido o relacionamento deles, assim. Eles tiveram um diálogo engraçado, legal, mas eu queria mais desenvolvimento da relação dele com o filho. Eu queria ver mais isso, né? É, pois é. Mas, pra mim, o único defeito foi esse, que eles não fizeram 2 horas e meia, que era o que eu acho que ia ser. Vai ser ótimo filme. No quinto filme você vai ter isso tudo, fica tranquilo. Eu acho que esse filme não foi melhor do que nenhum dos clássicos, mas acho que se manteve à altura. Foi uma excelente aventura. Só. Esse filme, na minha opinião, que é a que importa aqui nessa esse filme teve a sequência, a cena, o que seja, de entrada, de abertura, o mais foda de todos os filmes, cara. A sequência foi abertada, foi foda. Eu grudei na cadeira e só parei quando estavam dando banho nele, sabe? Pois é, foi bom demais. Como eu sou ranzinza, eu vou discordar. Eu vou dizer que começa o filme com aquela marmota, aquela maldita marmota, que eu falei assim, eu achei que tava passando com o Fu Panda ainda. Eu vou... Eu vou te dizer 3D. Que eu concordo com você, eu odeio animais digitais. Eu não sei por quê. Quem é que botou a marmota lá? Eu aposto uma grana que foi o Jorge. Eu também. Aposto. Ai, coitado do Jorge Lucas. Eu vi a montanhazinha, eu falei, porra, legal, que nem o primeiro filme, a montanha da Paramount. Aí, pum, estoura uma marmota, sabe? Cara, eu falei... Mas é porque realmente tava passando o trailer do Kung Fu Panda. Eu tava distraído ali e falei, aí que eu tinha entendido. Aconteceu isso mesmo, não tô falando pra, uhum. pra sacanear, né? Mas aí depois ficou maneiro. Daquela cena de início também, concordo com você, achei irado. É maneiro que ele entra com American Graffiti total, né, cara? George Lucas. Cara, aquilo é muito maneiro. Cara. Aquilo realmente... E você fica esperando o que vai acontecer ali, né, cara? Exato, não acontece nada. É só pra te colocar no lugar, né? Exato, época, pra datar o filme, época, né? Ele data, como ele tá no deserto, o deserto não data nada, né? Pode ser qualquer era da humanidade, né? Além dos carros militares, tudo bem. Mas ele coloca aquela galera American Graffiti ali, com Elvis, né? Ele te data na hora, né? Não tem como você errar. E aí entra e aí tem toda a sequência. Aliás, que é muito maneiro, que eu só vi na segunda vez que a Zagal falou. Ir no cinema com esse cara é um saco. Não percebe. Ele não viu nada. Eu liguei pra ele e falei, tu viu na plaquinha? Hangar 51 lá fora, foda pra caralho. Não vi. Que plaquinha? Vi. Nas portas do hangar? Tá escrito... Que nas portas, cara? Ah, então tu não viu. Calma aí, cara. Olha aqui o cara tentando se vangloriar. Olha só, presta atenção, garoto. Quando eles matam os guardas da guarita e a câmera abre, tá bem grande ali na placa, em cima da guarita. Hangar 51. Ah, eu não vi isso. Você viu isso? Não. Não, né? Mas você também não viu? E lá dentro, eu vi escrito gigantesco 51, né, cara? Tá bom. Porra, se eu vi na plaquinha pequenininha... Que é grande, né? Porra. E a maneira que era 51 nessa época, né, só tinha guarda na guarita mesmo, né? Lá dentro... Era como a gente falou no outro Nerdcast, cara, era um galpão, exato, né? Hangar, era um hangar, cara, não era área 51, muito foda, cara. Vai, funny! Vai, funny! E aí eu vou te dizer, Azaghal, eu estava com medo da parada dos alienígenas, mas eu mudei de ideia no filme e eu vou contar agora por quê. Quando ela abriu aquela múmia, aquela coisa meio metálica, e aparece a mãozinha, né, eu falei, fudeu, alienígena, será que vai dar certo isso? Indiana Jones? É isso mesmo? Eu não sei o que eu tava esperando. Eu tava esperando que eles comentassem que fosse alguma coisa mística, né? E aí, cara, eu fiquei meio assim, acompanhei aquela cena de ação toda, que foi muito maneiro, com o Beowulf lá, amigo, Mac. Ele é o Beowulf? É o Beowulf. Ele é o Beowulf. Pronto. Explodiu a cabeça. Com os carros, né, indo um pra cima do outro, falando, você não conhece ele, você não conhece ele! Ah, muito bom isso, cara. Demais, demais. Não, e maneiro nessa parte, o easter egg que todo mundo viu, né, cara? Quem não viu é cego. É. Da Arca da Aliança, né, cara? A Arca da Aliança apareceu, foi demais. Muito foda, cara. Guardaram a Arca da Aliança na Área 51, cara. Do caralho, cara. E essa cena inicial que a Kate Blanchett vai tentar ler a mente dele, cara. Eu achei aquilo muito... Ah, é demais, cara. Pois é. Os russos, cara, eles investiram pesado. Isso é sério. Eles fizeram isso na época da Guerra Fria. De trabalhar muito bem essa coisa da paranormalidade, desses poderes. Inclusive, eu já ouvi falar que eles faziam aquelas viagens astrais pra tentar conseguir descobrir segredos. Pois isso é muito maneiro, cara. Vários agentes americanos reportaram isso quando foram capturados, depois foram trocados um pelo agente pelo outro. Falaram que passavam por esses paranormais russos, né? Os russos têm uma história aí de paranormalidade, né? Exato. Então, eu achava nos trailers que a Kate Blanchett tava meio exagerada. Mas quando eu descobri que ela era chefe lá, doutora da paranormalidade, eu falei, pô, tá ótimo, tem que ser exagerado, maluco mesmo, cara. Vocês sabem, tava acabando o Star System. O Star System era um sistema de estrelas que existia em Hollywood nos anos 40 e 30, que as estrelas eram pré-fabricadas. E estava vindo, através do Marlon Brando nos anos 50, uma nova escola, que era a escola do Stanislavski, que todo mundo já sabe, já falamos 40 vezes aqui, que é a escola que o ator, ele vira o próprio personagem. Tipo, eu tenho que fazer um leiteiro. Como é que um leiteiro leiteiro age. Era assim que era feito na época do Estacíssimo. E já na época do Marlon Brando, não. Eu vou ser o leiteiro. Eu não tenho que saber como é que o leiteiro age. Eu vou ser um leiteiro. De propósito, o Spielberg e o Lucas botaram esse choque no filme. Que eles põem o Marlon Brando, que é o novo, que tanto é o garoto que é o mais jovem, e põem a mais velha, que no caso é a Cate Blanchett, fazendo o Estacíssimo. Fazendo o que, que seria um coronel russo para o sistema de estrelas. Bem estereótipo, né? Isso aí, como é que era no filme dos anos 40. Uhum. Eu acho brilhante a ideia, porque eles põem as duas escolas em contato, porque era acabando o antigo para o começo do novo. Essa que foi a intenção ali. Quem sabe de cinema e gosta de cinema, depende de caveira, de helenista, adorou essa cena. Então eu acho interessante no Indiana Jones que tem várias coisas para várias pessoas adorarem de vários públicos diferentes. Exato, isso é bacana, né? Meu pai adorou isso, ele adorou. Porra, viu o Marlon Brando, que foi a época dele, era garoto. E quando viu a Cate Blanchett, lembrou na mesma hora, Marlene Dietrich, uhum. Que era assim, assim que ela faz na Marca da Maldade, no filme do Orson Welles, com aquela cara assim, com aqueles trejeitos, com olhares, com a maneira de se posicionar, a maneira de levantar a espada. Tudo é um gesto estudado, muito não bom. É um gesto natural. É como a gente comentou, esses caras gostam de colocar coisas cerebrais nos filmes pipocas dele, não é vazio, né, cara? Dr. Jones, tudo é pré-fabricado, como era o Hollywood de antigamente, dos anos 40, que eram todos personagens pré-fabricados. Muito bom. Diferente do personagem que não é pré-fabricado, que é do Shia LaBeouf, entendeu? Eu achei interessante esse choque de mudança do novo, do antigo pro novo. Talvez as pessoas não tenham gostado desse choque do novo, né? É, não tinha como ser a mesma ambientação, né, cara? Passou 20 anos, tem como ser, não tem mais nazista, cara, não tem, o problema é outro, o mundo mudou nesses 20 anos, né? Veio e foi a Segunda Guerra Mundial, porque os outros filmes são pré-Segunda Guerra, né? O mundo inteiro mudou, né? Foi funny! Você vê a cidadezinha de longe, né, cara? É. E você fala, que bizarro, né? Mas nos Estados Unidos tem essas maluquices, né? Cidadezinhas no meio do nada. Eu pensei que fosse uma cidade de base militar, por exemplo, né? É, Las Vegas nasceu assim, né? Las Vegas é uma cidade no meio do nada. Exato. E aí, cara, quando mostra aqueles, a musiquinha, cara, que ele vai chegando, aquela musiquinha, é demais, cara. Caraca, a gente já pensa, né? Teste nuclear. E na bomba escrito I like Ike, né, cara? É, é muito Ike, que ele fala. E aí, cara, quando ele se mete na geladeira, último instante, e, né, e explode, sai voando por cima do carro, que foi genial ele tentar pegar carona com o carro, não conseguir, depois sair voando por cima do carro. O carro se deu mal, né? O carro explodiu. Na hora que ele saiu da geladeira, foi aplauso geral, não cinema, ninguém tá acreditando, né? E aí eu vou te dizer, eu mudei de ideia quanto ao filme nessa cena que ficou muito marcada, a silhueta do Indiana Jones e a explosão nuclear se levantando lá no fundo. Aí eu falei, cara, isso é Indiana Jones na era nuclear, eu não vou ver o que eu estou acostumado a ver, o mundo mudou completamente, aí eu relaxei. É, eu acho que esse é o ponto chave do filme, esse é o ponto que divide a opinião, que você tem que escolher se você vai gostar do filme ou se você não vai gostar. Exato, do filme. Exato, né? Nesse ponto que eu falei, cara, o Indiana Jones está inserido em outra época, então vamos aproveitar o assunto da melhor forma. Se ele tiver que falar de alienígena, como apareceu a mãozinha, vai falar de alienígena no estilo Indiana Jones, então vamos ver o que vai dar, né? E aí eu mudei de ideia sobre o filme, achei foda. Eu achei isso alucinante, cara. Foi funny! O que eu gostei muito na abertura desse filme, assim, além da toda a ação e tal, foi a quantidade de informações sobre o personagem que eles passaram. Exato. Nesse momento. Muito, sabe? Maneiro. Eles mostram que o cara lutou na Segunda Guerra, que quando acabou a guerra ele continuou. Foi agente da OSS, rapaz. Teve patente militar, era coronel, o Jovem Nerd também não pegou essa, porque eu sou uma legenda. É coronel. É, ele fala, Coronel Jones. Agora o que eles vão lançar de livro de Indiana Jones lutando na Segunda Guerra. Exército americano na Segunda Guerra vai ser. Eu achei maneiro que tirou o personagem daquele contexto do cara que só vive o mundo da arqueologia, sabe? E botou ele no mundo real, cara. É, o cara... Falou, o cara participou da guerra, do pós-guerra. Engajou politicamente, sabe? Da Guerra, né? Fria. E tá aí, sabe? O cara não ficou que nem um maluco isolado do mundo. Porque nesse período, depois da Última Cruzada, até esse filme, né, cara? O mundo levou uma chacoalhada foda, exato, sabe? Exato, exato. É. E ia ser muito bobo a gente acreditar que enquanto a Europa toda se matava, o Indiana Jones estava no México, sabe, procurando ídolos do lado, né, cara? É, isso foi muito maneiro, né, cara? Foi a Clone Wars do Indiana Jones. E eles aproveitam pra botar a história o tempo todo, mas põe o macartismo, né? Põe a perseguição dos comunistas. E faz a cena até interessante, né? Com os comunistas levando a pessoa de porrada dos caras que estão indo contra os comunistas naquela passeata. Exato. Tomando porrada das placas anticomunistas. Muito bom. Porque o filme, ele realmente botou você, ele te situou historicamente, sabe? Exato. O cara fala, o governo faz a gente pensar que todo mundo é comunista, sabe? A gente vê comunista na sopa, a gente... É. Quando esse medo chega no meio acadêmico, foi tudo pro caralho, sabe? Exato. E essa época foi uma caça às bruxas do cacete, foi, cara. Foi. Ao Disney que eu diga. Porque essa perseguição não era só o homem comum, não. Até as estrelas de Hollywood foram perseguidas. E eu acho legal que essa cena que você está citando agora aí dos russos fugindo com ele de moto é uma homenagem em si à cena de moto dele com o pai dele. Exato. Quando ele derruba o nazista, ele faz uma cara toda feliz e olha pro Sean Connery, o Sean Connery faz uma cara de reprovação. Exatamente. E na hora que o Shia LaBeouf também derruba lá a estátua do Marcus Brody, que em cima dos russos, que os russos se arrebentam todos, ele olha todo ferrisonho e o Harrison Ford faz uma cara de reprovação também. É, muito engraçado, muito bom. Isso é muito legal, cara. Isso é outra coisa que eu acho legal, eles darem um final pra aqueles personagens mais velhos, sabe? Que não estão nesse filme, né? É. Eles podiam simplesmente deixar pra lá, sabe? Ah, o Marcus está viajando, meu pai, sabe? Não sei não, sabe? Os caras morreram, já eram velhos. O cara, sabe, foi homenageado. Aparece o quadro dele rapidinho, depois aparece a estátua, sabe? O Marcus Brown tava demais. Aparece o quadro, depois a estátua, depois a foto dele. E a foto do pai, cara? Quem é que tira foto naquela pose, cara? George American Prouds, né, cara? Tá demais, cara. Culpa o George Lucas também pela foto, vamos lá. Mas eu fiquei, assim, tocado com essas homenagens. Achei legal, cara. Achei muito maneiro. Isso mostra um respeito aos fãs, sabe? De dar uma satisfação, ó. Morreu, sabe qual é? O pai do cara não tá aí por causa disso. Exato. E o Sean Connery ia fazer esse filme, que no roteiro original ele estava. Só que ele falou, cara, eu estou aposentado mesmo. Eu não quero mais... Mas sabe, cara, no começo, quando eu li essa notícia de que não ia ter mais o Sean Connery, eu fiquei, sabe, ah, pô, que caído, foi tão maneiro o terceiro filme, assim, sabe? Mas, cara, ainda bem que ele não quis, sabe? Porque abriu brecha pra desenvolver um outro relacionamento do Indiana Jones, sabe? O filme pôde crescer mais, não ficou naquele negócio de novo do pai e do filho, sabe? Ia ficar o quê? Agora os dois melhores amigos, os pai e o filho. É, mas aposto que ele teria só uma ponta, não seria uma aventura inteira. Não, mas tem outra coisa, esse primeiro roteiro escrito com o Sean Connery e ele com o pai, ela teria um irmão. Isso, você sabia disso? Tem. Já não seria um irmão, que era o Kevin Costner, cara, que ia ser o irmão dele. Graças a Deus, cara. Não conseguiram tão sério pelo Kevin Costner no quarto filme, cara. Aí vamos falar a coisa que o George Lucas recusou na hora. Porra, tá vendo que o Lucas é um cara maneiro? Ah, viu? Frank Darabont, cara, já concorreu ao Oscar e tudo mais, tem aquele tudo sobre liberdade. Eu acho que o irmão dele seria tipo Indiana Jones Evil, não seria? Não seria? Puta, vilão? Isso ia ser pior ainda. De cavanhacas, Zagal, de cavanhacas! Quando eles vão lá naquela tumba procurar a caveira, a gente vai notando coisas de George Lucas. O fanático vai me ajudar. Aqueles protetores da tumba, todos devotos do pequeno mestre. Ah, sim, que ele vai com o filho dele lá, né? No... Isso. Aquela galera aqui. Os mortos. Os mortos, né? Entre aspas, né? Eu achei aquilo meio esquisito, né? Mas tudo bem. Passou. Eu acho que merecia, de repente, uma explicação, né? Como foi aquele caso daquele guardião no terceiro filme? Como é que é? Da espada? É cruciforme, né? Tinha um porquê ter aquele guardião ali, né? Não era uma coisa gratuita, né? Nesse caso foi um pouco gratuito, na minha opinião. Eu achei meio gratuito. Eu achei meio assim, temos que dar uma chacoalhada, uma tensão, bota aí uma galera pra, né, eles terem um perigo. Aliás, eu não sei como é que um dardo envenenado espeta do lado oposto. É porque os caras são muito burros, né, cara? Os dois lados, né? Não. O cara acendeu o cigarro pelo filtro, sabe qual é? Eu acho que ele engoliu o dardo, é diferente, né? Não, mas não parece ele, não. A jogada, eu concordo com vocês, que é meio arranjada, mas tá explicada. É. Quando o nosso amigo Indiana Jones comenta, né, que os índios, né, quando veio lá o El Conquistador, sei lá o quê, através do ouro, sei lá o quê, os índios protegiam aquilo. Então, teoricamente, aqueles caras que estavam ali protegendo lá a coisa dos mortos são os descendentes desses índios. Uhum. O que não fica muito legal é que só tem dois ou três, né, cara? Entendeu? Entendeu? Que se tudo é pitch, morreu todo mundo, só sobrou aqueles, né? Também, que sabe que é, né? Se você for olhar as tribos indígenas aí, né? Que hoje em dia os caras tinham centenas e milhares de pessoas, hoje em dia tem 30, 40, 50 caras lá impedindo de construir uma barragem, entendeu? Uhum. E fora o número de indígenas já diminuído, muitos não querem mais saber de tomar conta de nada, né? Depois que viu o mundo moderno, quer saber de tomar cachaça, cerveja, ter cervejinha, DVD, tá a fim de ficar ali tomando conta de morto. Mas no roteiro é isso. Agora, que é realmente meio que jogado, é. Então, é meio jogado. Mas achei que passou, porque logo depois você vai pra uma tumba, você tem a caveira que parece que tá respirando, isso, né, remete bem aos antigos filmes. Eu achei assim, parece que esse filme, pra mim, deu a impressão que a história, sabe, não tinha muita importância, sabe? A história era um caminho que eles tinham que seguir pra chegar em algum lugar, sabe? Porque, por exemplo, nessa cena da caveira, ele abre, puxa lá e tem dois negocinhos, né? Ele puxa o primeiro, nada acontece, ele puxa o segundo e sai o caminho dele. Não era pra ter saído espeto, serras, sabe? Qualquer coisa nesse sentido? Podia, ou será, né, que finalmente essa porra desses mecanismos centenários enterraram? Aí, é verdade. Enterrou tudo, cara. É porque esse quem fez foram os índios da América do Sul, né, cara? Os caras já não são tão capacitados. Coitado. São tão capacitados como os egípcios, outros mais, entendeu? Vai, Fanny! Vai, Fanny! E eu achei muito bom, cara, Indiana Jones, o arqueólogo, pegando a faca e rasgando aquele invólucro lá. Ah, né, cara? Ele é um... É foda essa história, né? Que o cara chegando no objetivo, cara. Sensacional, sensacional. A gente vê hoje em dia os caras com cuidado, é cada pecinha, com uma vassourinha, ou então se tá na água, um cuidado cacete. Ele, cara, que se foda, é. Tem a faca aí. Ele tenta rasgar com as mãos, que é pior ainda, né, cara? E, mas ele tenta com a mão, não consegue, abre com a faca e depois... Pois rasga mesmo, sabe? Pô, isso aqui no museu não dá ibope, né, cara? Isso tá rasgando. É, mas isso aí gerou até uma... Agora, interessante, porque eu vi um documentário no History Channel sobre o filme, sobre arqueologia, assim, né? E aí mostra que na época do Indiana Jones, dos anos 30 até os anos 50, a arqueologia, cara, era... Ela não tinha regra, ela era mó da caralha. Era uma caça ao tesouro. Então, você ia num país, achava lá um sítio arqueológico, o que seja, tu metia tudo na bolsa e ia embora, sabe? Hoje em dia, se tu fizer isso, tu pega uma cadeia violenta, porque pertence ao teu país, sabe? Exato. Antigamente, não, os caras, os colecionadores pagavam, patrocinavam os caras, sabe? Meu Deus! Então, essa preocupação parcial do Indiana Jones, sabe? De rasgar o invólucro, aí... O objeto, ele toma mais cuidado, sabe? Exato. Era um comportamento normal da época, sabe? E aí é maneiro, porque mostra ele pegando a faca, botando na cintura, ele ia travar, sabe? E aí o filho dele dá uma olhada assim, sabe? E aí ele, não ia pegar, não. Eu vou ver sua faca já, sabe? E bota lá, porque o normal dele é meter, sabe? Meter na mala e levar pra casa, exato, sabe? Exato, exato. Vai, Fanny! Vai, Fanny! Deixa eu falar uma coisa sobre a caveira de cristal. Uma ranzinzice aí. Fala aí. Que é o seguinte, só um detalhe. Vocês prestem atenção quando vocês verem filme de novo. Quando ele pega a caveira de cristal, dá pra ver claramente que a caveira é de plástico. Ah, cara, para. Presta atenção. Para com isso. Olha, peraí. É completo, por causa disso o filme é horrível. Vamos lá, completo. Mentira, não dá não. Tá maluco. Pelo peso da caveira de cristal, você vê que não pode ser de cristal, tipo. Mas tudo bem. Ai, ai. Se ela é de plástico, torna ela mais impressionante ainda, né, cara? Porra, é, eu acho que tinha um plástico pra ela. Vai, Fanny! Vai, Fanny! Bom, e aí eles são capturados, aquelas coisas, Mary é você, meu filho, tararão. Cara, eu gosto muito daqueles russos, cara. Os nazistas, eles têm um charme especial, mas os russos são demais, cara. Porque eles têm um cara que é só pra apanhar do Indiana Jones e do filho dele, né? Exato. E a mulher, ela fala muito maneira, né? Ela, Dr. Jones, você conhece esse lugar? Sim. É muito boa essa maneira de falar dos russos, né, cara? Sotaquezinho de russo. Do you know this place? Yes? Exato. Eu achei a Kate Blast demais, cara. Tem gente que odiou, mas eu achei demais. Tava super... A gente que não entende de cinema, que Kate Blast é uma das maiores atrizes que tem hoje em dia, uma das maiores, já provou isso em diversos filmes, mais cabeças independentes, que a maioria dos nerds não gostam de ver, ganhadora de vários prêmios, e ela fez daquela maneira, ela nunca faria aquele personagem daquela forma se não fosse no filme de Indiana Jones, gente. Nunca faria. Não, mas foi super exagerada, bem quadrinhos, assim, tipo vilã, né, cara? Uma vilã de quadrinhos. Cara, eu achei ela até gostosa, pra ver, achei até... Mas tu vê, cara, porque o Blanche não é um protótipo de mulher boa, entendeu? Mas até isso deu vontade de falar no filme, que cara. Isso? Com aquele sotaque. sério. Sem exagero. Não. Aí os russos, tem a cena da cobra que eu achei muito boa, né? Muito maneira. Cara, puta que pariu. Tinha que ter, né? Como a gente vai botar o indiano com uma cobra numa quarta vez, né? Exato, né, cara? Teve a cena barbosa também. Cara, isso que eu ia falar, cara. Cena barbosa é ótima. Help. Como é que era o nome desse ator que eu esqueci? John Hurt, que é o nosso eterno Adam Sutler, né, do V de Vingança, o doutor lá do Hellboy, né, fez vários papéis legais. Outros mais, e o Alien, né, ele é o primeira vítima do Alien, né, cara. Isso, Alien, oitavo passageiro. Aliás, que o Fanatic fez uma comparação, né, dele tá carregando a caveira do Alien, né, junto ao corpo, né. É uma homenagem ao Alien. Mas ele tava meio barbosa nesse filme, né, cara. Foi funny! Mas aí, então, temos a cena mais agitada do filme, que é a corrida, que é mais um mistério resolvido por Indiana Jones. Ele descobriu a Transamazônica, né, cara? Que é aquela autoestrada gigante no meio da floresta, cara, no meio da Amazônia. Mas engraçado que cabe dois carros, né, cara? Pô, sensacional. Eu vou te falar que eu gostei bastante dessa cena, sabe? Assim, achei que é uma cena de ação bem completa. Tirando o nosso amigo Tarzan, que isso foi péssimo, cara. Cara, isso podia ter ficado na... Eu sei que é referência ao Tarzan, ficou uma merda referência ou não? Não, fala assim. Mais uma vez o George Lucas vai fala. Não sei se é do George Lucas. Por macacos digitais eu tenho certeza. O Cipó eu já não sei se quem pegou o Cipó. Pois é, né? Essa cena foi esquisita, né? Foi um tanto bizarra, né? Eu acho essa cena um pouco longa. Acho que poderia ter diminuído um pouquinho e explorado mais a relação dos personagens em algum ponto. Isso eu até concordo. Eu acho que ele começou a correr um pouco depois, principalmente, dessa cena. É. Essa cena se alongou, foi uma cena... Eu achei a cena da parte das cataratas, sabe? Fenomenal, sabe? Eu chorei de rir no cinema. Os caras caírem de uma queda daquelas e subirem de novo no barquinho é demais, cara. Uma homenagem ao Templo da Perdição, né? Os caras sobem no barquinho e fazem aquele... Para o final desse negócio, essa pataquada do Tarzan, que eu achei meio pataquada a execução, mas a cena em si, o conceito da cena, eu achei maneiro. Ele conseguia, através de cipó, voltar pra corrida. Eu achei aquilo engraçado. Tanto que ele joga uma macacada, cara. Ele joga macaco em cima dos russos, cara. Vão ele e os macacos, né? E detalhe aí, os macaquinhos contra os russos, né, cara? É, não só é os russos. Claro, né? Comunista, né, cara? E aquele lance joga o macaco pelo penhasco, só que como é Spielberg, né, o macaco não cai. Não cai. Interessante que o primeiro macaquinho, se olhar bem ele mesmo, assim, ele tá com um cabelinho assim, que parece um penteado do Charlie Buff. Você reparou nisso? Puta, ele tem o cabelinho pra cima. É isso aí. Então é pra... Mais uma loucura, mas é por aí. É por isso que o macaco se identificou com ele, cara. Olha aí. Pelo penteado. Sabe o que eu acho? Essa cena teria ficado maneira, sabe como? É. Se os macacos tivessem partido pra cima dele. E aí ele fugindo no cipó cair dentro do jeep. Isso seria muito melhor, cara, do que eles, macacos, todos amigos juntos, sabe? É verdade. Indo atrás dos russos. É verdade, olha aí, toma aí. Péssimo, pronto, cara. Foi funny! Foi funny! Fora isso, foi muito divertido esse negócio de... Porra, um caía no carro do outro, a caveira ia pro outro, eles trocavam de carro, caía pra frente, pegava na metralhadora, tentava matar a mulher com a metralhadora. Ah, muito bom, cara. Foi muito bacana esse troca-troca e tal, e tararão. É muito maneiro porque o Shia LaBeouf fala assim, porra, ela já dirigiu o caminhão, né, cara? E o Indiana... Cara, arranja alguma coisa pra brigar. Pelo amor de Deus, vira homem, cara. É, e a cena que todo mundo aplaudiu também, quando o carro vem e bate com outro Indiana Jones, pula pra cinco russos, né? Caralho, cara. Vai tomar no cu, cara. Que cara macho. O cara pula no carro e dá porrada em cinco soldados russos, cara. É muito maneiro. 65 anos, é, né, porra, muito bom, rapaz. Cara, essa cena é totalmente Indiana Jones. Ele não planeja nada, ele vai fazendo e que se dane, exato, cara. Né? É muito maneiro. E cheio de comédia e tal. E no final, temos as formigas. Tiver que ter um bicho esquisito, nojento. A formiga não é tão nojenta, mas é o grande ameaça da floresta tropical. São formigas, né, cara? É verdade. E óbvio, né? Eles exageraram ao máximo, né? A cena que o chapéu dele cai e ele vai andando e as formigas abrem pra ele pegar o chapéu. É uma cena sensacional, porque lembra sempre aquela coisa do chapéu, né? É quando ele vira a caveira debaixo do braço, entendeu? Eu acho genial essa cena, acho genial. É uma cena que, tipo, até as formigas assassinas abrem para Indiana Jones pegar. E no final você vê que não era... Ele tava com a caveira no braço, né? O que não foi uma coisa totalmente sem explicação, né? Dentro do contexto do filme. Não, tem só essa pergunta pra fazer. É, sem esculachar. Qual era... Por que que a caveira de cristal afastava as formigas? O que seria isso? Não tem uma explicação. Acho que não. Porque o poder mental dela é... Como é que é? Não sei, cara. Não, acho que essas coisas não precisam explicar, né? É uma coisa mística, cara, e tal, né? Cara, a mesma coisa você perguntar por que quando você abre a arca sem pedir as troças, tudo explode e ninguém pode olhar. Cara, é uma coisa mítica. É. A caveira era uma coisa mítica também. E era um objeto mítico que, inclusive, afastou a tribo. Quando eles vieram com a porra da caveira pra tribo, já no final do filme, a tribo também sai correndo no meio da caveira. Uhum. Ou é uma figura mítica que tem algum poder mítico, como também a arca tem, como o Graal como o santuário. Como é que a gente vai explicar? São coisas míticas, né, cara? Como Excalibur. Tem, sei lá, pô. Mas eu acho que isso criou uma situação legal pra aquela luta com o russo, né? Que tem que enfiar porrada em alguém, né? Que foi uma mini arena, né? Como as formigas foram afastadas pela caveira, né? Formou aquela arena em volta deles e quem caísse ia morrer, né? Não, e detalhe, não é tem que enfiar a porrada em alguém, né, cara? É tem que enfiar a porrada em alguém que é o dobro do tamanho dele, sempre. É, exatamente. Claro. Sempre ele apanha pra forte. Cacete, né? Pois vence. Acho mais legal que ele faz com a mão, tipo assim, peraí, né? Tô só pegando meu chapéu. Essa hora do peraí é muito bom, cara. Cara, já me levou porrada pra caralho. Peraí um minutinho, cara. Deixa eu respirar, pelo menos. Então, aí é o que eu concordo com a Azaghal, o filme começou a dar uma corridinha. Cara, parece que eles levaram o tempo que eles quiseram pra contar a história até ali. E dali pra frente, cara, tem que terminar. Temos 20 minutos pra terminar o filme. Exato. E aí, as minhas maiores críticas desse filme são, assim, mais pra esse par desse final. Não, a gente tem os enigmas for dummies, né, cara? Ah, não sei o que lá, que chora de um olho só. Aí tem lá a caveira do Lima Duarte e eles entram. Beleza, entraram ali índios astecas que dormindo em conchas de pedra durante séculos, né? Uhum. Beleza. Isso a gente aceita. E os índios que aparecem, e eles começam a correr dos índios. Se eu achei um pouquinho gratuito aqueles índios na tumba no início, cara, esses foram completamente gratuitos e sem propósito. Por quê? Os índios chegam ameaçando os caras, eles fogem. Aí começa aquela gritaria escrota. Indy! Jonesy! Jonazinho! Pariu, cara. E aí, eles mostram a caveira, os índios se afastam, beleza. Aí depois, os russos chegam e matam os índios. Então pra que índio, compadre? Os índios não serviram pra absolutamente nada. É, isso vem a ver desde o começo da primeira parte do roteiro, que eu também acho que não é muito bom, mas fala que os índios eram os guardadores dessa merda. Mas eram os guardadores de merda mesmo, porque é por isso que aquela caveira vai e volta o tempo inteiro. É verdade, né, cara? Então, pois é, essa que é a parada, né? Os índios não serviram nem pra atrasar eles, nem pra atrasar os russos e nem pra criar nada além de uma correria. É verdade. Não seria muito mais interessante substituir a ameaça desses índios por uma série de armadilhas dessas, cara? Concordo plenamente. É, o que aconteceu ali, né, cara? Se fossem armadilhas, o maluquinho não sobreviveria, né? Pô, o maluquinho ia conseguir voltar nunca. Não, as armadilhas podiam estar além do ponto que ele não entrou, que era lá da chave. Isso, que ele chegou lá e voltou, né? E aí, pra culminar essa cena dos índios sem sentido algum, tem aquela chave, né? Põe a chave de ouro na minha mão, sei a lá. A chave de ouro, o ouro era areia, né, cara? Puta que pariu, né, cara? Puta que o pai... Assim, como você descobriu isso, Jovem Nerd? Porque a única coisa dourada ali era areia, porra. Mas a areia não é dourado, cara. Mas a no Enigma serve. Ela representa o ouro. É qualquer coisa, né, cara? É qualquer coisa pro cara bater ali e tirar aquelas pedras. Essa parada foi totalmente... Cara, desde o momento que eles entram lá no templo até o momento que eles abrem essa porta, não, isso tudo podia ficar na sala de edição. Podia, cara, não tem sentido nenhum. Os caras arrancam as pedras, começa a cair areia, aí as pedras sobem, todo mundo, ó, nossa, que coisa gigantesca, sabe, whatever. Depois elas aparecem no final, mas é caído, né, cara? Eu achei sem propósito. Realmente, nessa hora eles podiam ter tido um trabalho a mais, feito umas armadilhas maneiras, sabe qual é? Exato. Um enigma. Porra, cara, pega livro de AD&D aí, tá cheio de enigma, cara. Põe a sua vida em minhas mãos e ele mostraria o caminho, sabe? É. Exato. Você vai e bota uma gota de sangue. Porra, pelo menos, né, cara? Ai, ai. Vai, funny! Vai, funny! Mas então, aí tem a anticâmara lá, que tem todos os tesouros do mundo. E aquilo, ele fala assim, eles eram arqueólogos. Eu achei essa parada dos objetos arqueológicos maneiros, velho. Isso significa que eles estavam presentes em todas essas culturas? Será isso? É, pois é. Não necessariamente, eu acho. Não necessariamente. A mensagem ali é o seguinte, cara, que o maior ouro, o maior riqueza que você pode ter é o conhecimento, entendeu? A mensagem é essa. Mas isso não precisa nem dizer que é a mensagem que ele fala, né? Agora, não é mensagem, ele fala mesmo. Né, cara? O que a gente tá querendo saber é se aquilo ali, eles eram realmente arqueólogos que estavam ali, não só eles não só são observadores, como eles estavam estudando, né? É isso que a gente tá... Ou se eles não, eles estão desde o começo e eles estão guiando. Essa que é a parada. Uhum. Isso, mais uma vez, combina com a temática da Guerra Fria, que foi uma guerra toda baseada em espionagem, em informação, em conhecimento. Eu achei isso muito maneiro, cara. Muito maneiro. A lenda que a gente tem no nosso mundo sobre as caveiras é que elas poderiam ter sido trazidas para dar início à civilização, né? Ao homem aprender a plantar, aprender a cultivar e viver em sociedade, etc. O que deixa a crer no filme é que o acidente de Roswell seria pessoal de lá também tentando trazer de volta as caveiras, essa galera que tá lá perdida, que eles estão separados, né? Quando eles entram naquela sala, são 13, não são? Isso. Então, que isso seria a reunião das 13 caveiras. Tipo, que eles deixam a você entender que todo mundo tá tentando recuperar, né, as caveiras que deram início à nossa civilização, ao nosso conhecimento, e agora precisam voltar pra casa. E aí, quando justamente ela entrega de volta a caveira, liga, né? Liga tudo. Liga o maldito dispositivo. Aquele maldito dispositivo. E destruir tudo. O vilão tem que explodir mesmo, sempre. Cara, essa parte do vilão, esse final foi aquela correria do caralho. Pula no buraco, quem tá no... Os comunistas são sugados pro vórtice, o resto não. Exato. E aí, cara, a mulher paga de Galadriel foda ali, né, cara? É verdade. Eu pensei que no final ela ia sobreviver e falar que, eu passei no teste. É porque ela tinha uma busca, a coisa que ela mais queria não era nem matar o Indiana Jones, nem que os russos vencessem os americanos, nem nada disso. O que ela mais queria era o conhecimento total, né? Exato. O desejo, a ambição dela, a loucura que ela tinha, era pelo I need to know it all, entendeu? Ela quer, é o que ela mais queria. E toda pessoa que é muito ambiciosa nesse tipo de filme se arrebenta, né, bicho? É claro, sempre, sempre. Pode ser qualquer ambição, eu quero ter todos os chinelos do mundo. Esse cara acaba morrendo com uma chinelada, não tem jeito, bicho. Exatamente. É sempre assim. Tudo que eu acho ótimo com o Indiana Jones é a melhor frase, né? Como eu sempre falo nesses filmes, né? Eu não tô gostando muito disso aqui, não. Acho que tá na hora de se mandar. Ah, é a frase clássica de Star Wars. I have a bad feeling about this, né, cara? Que tem todos os filmes de Star Wars. Achei muito aí, bom, beleza. Cara. É que tudo começou a cair. O Beowulf aceitou o destino dele. Sabe lá Deus por quê, né? Exato. Eu vou ficar bem. Valeu. Tem sentido, né, cara? O cara tava pirado. É, cocum, sabe? Cocum, né? E aí, cara, o ET reencarna ou encarna, ou não sei o que acontece ali, se você juntar 13 caveiras, vira uma carne. Né? Aquilo é conceitual, né, cara? Você sabia que aquela mão daquele ET no começo do filme, como tanto esse ET, são os ETs do Contatos Imediatos, né? São os mesmos bonecos. É, não duvido nada. Mas são o que eu quero saber é o seguinte, aquele ET, ele é evil ou ele só odeia comunismo? Não, ele percebeu a ambição dela, que era uma coisa meio linda. É. Na verdade, ele viu o brochezinho da Ordem de Lenin ali e queria uma mulher. Eles comem criancinhas, a gente mata eles então, pô. Tá resolvido. Eles saem na cagada, né? Que enche de água lá o negócio e whatever, né? Tanto que só os malignos são puxados pro Vortex, né? É que os comunistas são magnéticos. Vai, funny! Vai, funny! Por duas vezes, eles falam isso. São homens do espaço? E o nosso amigo Barbosa, o Oxley, né? Ele fala, não, olha, a primeira vez ele fala, isso é mais pra algo interdimensional. E no final, o Indiana Jones fala, que aparece aquele mega... que a gente descobre que eles estão no Acre, né, cara? Ah. É ali que é o Acre, cara. O Indiana Jones descobriu o Acre, meu filho. Vem aquele mega disco voador e ele some. Você não vê ele indo pro espaço, que tem um monte de pedaço de pedra e terra. É, na verdade, né, ou ele foi muito rápido, aquele pum, sabe? Ou então ele transportou de alguma forma pra um, né, exato, outra dimensão. Ele fala, ele foi pro espaço? Ele não, ele foi para o espaço entre os espaços, né? Eu acho que isso resgata um pouco da coisa mística e não ser pura ficção científica, um disco voador do espaço, de outro planeta. Isso é óbvio, concordo com você, isso é certíssimo. Tipo assim, ele dá várias chances pra mostrar a você, olha, gente... Isso não é um ET, um alienígena que veio do planeta Marte, entendeu? Uhum. Isso deixa bem claro isso, isso ele deixa bem claro. Isso vai um pouco de encontro também com uma corrente de pensamento atual, bem atual, inclusive, científica, que é essa corrente dos universos paralelos, né? Exato. É uma coisa, uma teoria que tá se desenvolvendo muito hoje em dia. Tem até no YouTube, acho que um videozinho sobre isso, universos paralelos. Fala, até da BBC fala sobre isso. Então, eu achei que todo mundo se deixou levar mais pela forma de alienígena que a gente tá acostumado a ver no cinema e etc, em programas e documentários, e encarou aquilo como seres extraterrestres, alienígenas. E pelo descovador também, né? E pelo descovador, mas como no filme ele fala, olha, não é bem isso, eu acho que é uma coisa mais mística, né? É, o Spielberg foi inteligentíssimo, né? Aproveitou a paranoia que tinha nos anos 50, né? E mostrou que nós, mesmo nos anos 2000, estamos paranoicos também, bicho. Basta ver um alienígena, um cara meio esquisito, uma nave, a veio do espaço. Exato, entendeu? Exato. Zona, mostra que até a gente é um fruto dessa paranoia, né, cara? Vai, funny! Vai, funny! E aí temos o casamento. E é fantástico a parte do chapéu. O casamento, se whatever, né, cara? A Marion tava um bagaço do cacete. Coitada. Tina Jones mandou mal casando com ela. Mal pra caralho, né, cara? O cara tava solteirão aos 65, cara. Tava na hora, né, pô? Mas aí tem a ceninha do chapéu que é espetacular, exato, cara. Exato. Que eu falei, não acredito, sabe? Cara, o moleque pegou o chapéu, ameaçou, falei, não, não, não, por favor, não. E aí o Indiana Jones pega a mão dele e fala, fica pra próxima. Né? Essa cena do chapéu só é superada, é tão boa quanto aquela cena que... É o mariachi, no qual é o mariachi em inglês? Como é que é? No... Balada do pistoleiro? Isso, balada do pistoleiro. No final ele joga fora a mala dele com o rifle, pega o carro, vai embora, e depois ele para, ele volta, ele segura e fala assim, não, só pra garantir. Exato, ele pega e volta. Quer dizer, dá aquela impressão e aí ele toma a parada do Indiana Jones. Né? Exato, né? Eu sou o Indiana Jones e sempre você, cala a boca. Pra mim, a princípio, tinha passado o recado que é, olha... Agora acabou mesmo, né? É. Mas tem muita gente falando que vai ter outros filmes, que isso foi um sinal de uma sequência e tal. Eu espero, sinceramente, que não, sabe? Porque vai acabar desgastando o personagem, né, cara? E se botarem um filho dele, vai fugir a alma, né, cara? Eu não penso assim, não. Eu penso da seguinte forma. Eu acho, até pelo caso, o Shia não dá pra fazer Indiana Jones, não dá, realmente é complicado, entendeu? Mas eu acho que, como o caso do James Bond, que aparece anos e anos, aparece e consegue preencher, eu acho que é a forma que ele deixa. Não, eu amanhã... acho que não, cara. Peraí, deixa eu mais falar. Eu acho que ele pode até ter um filho, sim, no futuro. Amanhã, daqui a 10, 15, 20 anos, pode surgir um ator sensacional que se encaixe plenamente com o Indiana Jones e fazer o filho dele, bicho. A gente não sabe mais do que é 20 anos, 30 anos. É como o jovem Indiana Jones fez, mais ou menos, né? Tipo um... É, eu acho que o Sean Connery, cara, todo mundo falava que era insubstituível. Até vinha aí os outros que vieram, cara. E tem gente que hoje em dia gosta mais do Pierce, gosta mais do Daniel Craig, então cada um gosta mais de um. Eu continuo adorando o Sean Connery, mas tem gente que gosta do Roger Moore, Então eu acho que isso é uma porta que ele deixa aberta, porque ele sabe, o Spielberg e o Lucas, que eles vão morrer, bicho. Então, olha, da mesma forma que refilmaram o King Kong, que falavam que era irrefilmável, não tinha como, e o Peter Jackson refilmou o King Kong, vocês podem botar o seguinte, tomara que essa gravação fique se descoberta por uma coisa arqueóloga, arqueológica. Daqui a 100 anos, pode alguém escutar esse Nerdcast aqui e falar assim, ih, os caras estavam falando que não dava como fazer Star Wars de novo, dá pra fazer Indiana Jones de novo. E nós estamos aqui agora, 200 anos depois, fazendo Star Wars, fazendo Indiana Jones, fazendo Star Trek, fazendo todos os personagens que a gente acha que... Ah, sim. Mas se fizerem daqui a 100 anos, foda-se, não tô mais aqui. eu acho que esse casamento foi uma forma deles fecharem, porque... É, o Indiana Jones é muito parecido com James Bond, né, cara? Você quer matar o personagem? Você casa o personagem. Fantástico Nerdcast sobre a trilogia e excelente esquema de dividir em duas partes, jovem. Ó, oh, deve sou um grande fã dos filmes. Oi, fale. Não, vai. Não, fala, você ia falar que a ideia é minha, pode falar, fica à vontade.